A vocação cristã. Capítulo 1. Começa o ano litúrgico e o introito da missa propõe-nos uma consideração intimamente relacionada com o princípio da nossa vida cristã, a vocação que recebemos. Vias tuas, Domine, demonstra mia, et simitas tuas, edus me. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. De uma homilia pronunciada no dia 2 de dezembro de 1951, no primeiro domingo do Advento. Pedimos ao Senhor que nos guie, que nos deixe ver os seus passos para que possamos aspirar à plenitude dos seus mandamentos, que é a caridade. Julgo que vós, tal como eu, ao pensar nas circunstâncias que acompanharam a vossa decisão de vos esforçardes por viver integralmente a fé, dareis muitas graças ao Senhor e tereis a convicção sincera, sem fáceis humildades, de que não há mérito algum da nossa parte. Geralmente aprendemos a invocar Deus desde a infância dos lábios de pais cristãos. Mais adiante, professores, companheiros e simples conhecidos ajudaram-nos de muitas maneiras a não perder de vista Jesus Cristo. Um dia, não queres generalizar, abre o teu coração ao Senhor e conta-lhe tu a tua história. Talvez um amigo, um cristão normal e corrente como tu, te tenha feito descobrir um panorama profundo e novo e ao mesmo tempo tão antigo como o Evangelho. Sugeriu-te a possibilidade de te empenhar seriamente em seguir Cristo, em ser apóstolo de apóstolos. Talvez tenhas perdido então a tranquilidade e não a terás recuperado convertida em paz, até que, livremente, porque muito bem te apeteceu, que é a razão mais sobrenatural, respondestes a Deus que sim. E veio a alegria, vigorosa, constante, que só desaparece quando te afastas dele. Não me agrada falar de escolhidos nem de privilegiados, mas é Cristo quem fala disso, quem escolhe. É o que diz a Escritura. Quando diz São Paulo, escolheu-nos antes da criação do mundo para sermos santos. Eu sei que isto não te enche de orgulho, nem contribui para que te consideres superior aos outros homens. Essa escolha, raiz do teu chamamento, deve ser a base da tua humildade. Costuma levantar-se, porventura, algum monumento aos pincéis de um grande pintor? Serviram para fazer obras-primas, mas o mérito é do artista. Nós, os cristãos, somos apenas instrumentos do Criador do mundo, do Redentor de todos os homens.